Estou? Olá! Bem, eu só estou a ligar para dizer que cá por casa tudo bem! Olá! Tudo bem convosco, ouvintes? Já cá estamos para a primeira edição do Cá por Casa Tudo Bem. Hoje é sábado e estamos no dia 7 de maio de 2016. E o que é que será o Cá por Casa Tudo Bem? O Cá por Casa Tudo Bem será um programa que terá vários assuntos relacionados com música e com outras coisas que eu quero falar consigo. Mas este é sobretudo um espaço pessoal. Sim, é verdade. Depois de tantos anos a fazer programas para os ouvintes, decidi partilhar um bocadinho mais de algo meu consigo. Acho que depois de tantos anos de programas, é justo para uns e para outros. Para mim, ter um espaço nesta casa. E para os ouvintes conhecerem-me um pouco mais. Talvez muitos me conheçam das 19 cassetes de vídeo. Talvez muitos me conheçam... enfim, dos quais estou escolho eu, por exemplo. Talvez muitos me conheçam do antigo Nós e o Mundo. Mas... enfim, o antigo Nós e o Mundo, o antigo Escolhes Tu, Escolho Eu. Isto agora é um programa novo, é um Carlos de 2016, e que eu quero partilhar consigo. Sim, também haverá tempo para o meu momento de análise. Mas também será este um espaço muito dedicado à música. E se me permitem... é com música que eu quero começar, desde já, esta edição. E porquê? Porque no dia 20 de novembro do ano de 2000, ou do ano 2000, eu comecei a fazer rádio. Bom, na verdade, uma biografia primeiro, do Carlos Bonaparte. O Carlos Bonaparte nasceu no dia 28 de março de 1986... e desde logo foi um grande construtor. Fez parte de uma empresa de construção civil, neste caso castelos na areia, buracos na praia, enfim. Chamava-se Flemis, porque eu não sei. Mas a empresa prosperava. Eu tinha vários carrinhos de brincar na praia, específicos mesmo, né? E então, e tinha os baldes e as pás e tinha os anchinhos e mais não sei o quê. Então eu, basicamente, tinha o meu mundo ali. E era o construtor, era o diretor dessa empresa. Já na altura tinha o meu espírito empreendedor. Enfim. Depois passei para uma fábrica da qual não me recordo o nome. Mas era uma fábrica de dinheiro. Trabalhávamos 2 meses por ano. Os outros 10 eram férias. Claro, nós não podíamos estar sempre a produzir dinheiro, não é? Senão ficava dinheiro em excesso. Depois, em 99, abri uma empresa... vamos lá, uma empresa... o que era, na altura, era a TV Cabo. Para mim... aliás, eu tinha duas empresas. Era a TV Mundi... e era a Nova Televisão. A Nova Televisão era uma espécie de TV Mundi, mas em miniatura. Porque a TV Mundi tinha à sua disposição 5 mil canais de televisão. É verdade. Os aderentes à TV Mundi tinham... tinham 5 mil canais à sua disposição. Bem, tinha... MTV, tinha mais não sei o quê, pronto. A maior parte deles eram inventados por mim. Naturalmente. Infelizmente, deixei a capa com todos esses arquivos na escola secundária Inês de Castro, onde eu estudei, e isto é a realidade, entre 1995 e 2005. Aliás, peço desculpa, 1997 e 2005. Estudei nessa escola, que hoje existe, mas é quase como se não existisse, porque é muito diferente daquilo que era quando eu lá estudei. O tempo seguiu. Bom, e na verdade, eu deixei lá por acidente os arquivos, ou seja, listas dos canais da TV Mundi e da Nova Televisão. Mas a Nova Televisão tinha talvez uns 50 canais, todos de grande qualidade. Eu escolhi aqueles que eram de maior qualidade e deixei-os ali. Isto eu escrevi, eu comecei a escrever em 99, 2000, 2001. Eu comecei ainda a escrever no ano 99. Tínhamos canais chineses, tínhamos canais do Japão, tínhamos tudo. Claro, inventados por mim. Eu não sabia nada, nem sequer sabia qual era a capital do Japão. Portanto. O canal número 101, aliás, o canal número 102, era o canal chamado Bircio. O Bircio era um canal de televisão de música. Era muito bom. Era o canal de televisão no qual eu trabalhava. Aliás, fundado por mim. Para além de ser a TV Mundi, era o canal fundado por mim. Eu já antes tinha trabalhado em outros dois canais. Tinha-os criado, basicamente. O canal Tallinn, inspirado na capital da Estónia, que eu aprendi nas minhas aulas de geografia. Gostei do nome, achei que dava um bom nome para um canal. Então chamei-lhe Canal Tallinn. Se fosse nos dias de hoje, eu levava um processo porque realmente o canal Tallinn existe, mas é um canal de televisão, acho que ainda existe, é um canal de televisão da Estónia especificamente. E esse canal era um canal também era um canal de variedades. Tinha um pouco de tudo. Eu mesmo tinha também o canal Suício. O canal Suício era um canal que. Esse era um canal mais para o cómico. Mas também tinha as manhãs infantis. Pronto. Tinha também. Depois então este canal Bircio que surgiu. E o canal Bircio basicamente era um canal de televisão, só de videoclipes. E também daí as minhas 19 cassetes de vídeo. Corria então o ano de 1999. Virou ainda para o ano 2000. Nessa altura, em 1999, eu recebi um gravador, um de cassetes de áudio. E com ele, três cassetes de áudio. Comecei a gravar. E comecei a achar que era interessante. Os meus programas de televisão da tarde, que eu fazia todos os dias à tarde, eram com uma pessoa da minha escola, uma amiga, que realmente existia, mas que só estava comigo no programa de forma imaginária, como é lógico. Também comigo estava a vocalista dos Venga Boys. Que eu confesso que não sei como é que se chama, mas na altura sabia. E eu gostava daquela voz. Tinha uma voz simpática, uma voz alegre. E eu acho até que me cheguei a apaixonar por ela. Nem que fosse só pela voz. Bom, depois eu cresci. E passei da televisão para a rádio. E é no dia 20 de novembro de 2000 que as coisas começam mais a sério. No dia 20 de março de 2000, a Bircio TV fez um ano. E no dia 20 de novembro de 2000, eu gravo a minha primeira emissão de rádio, como se fosse ao vivo. Eu creio ainda ter esses arquivos por aqui, e até digitalizados. Mas confesso, não tenho agora bem a certeza onde é que eles estão. Nem sequer se estão digitalizados. Para todos os efeitos, partilho convosco a primeira música que passei Talvez às 18 horas ou 18 e pouco desse dia 20 de novembro de 2000. Já era noite, porque já era praticamente inverno. E então, eu, depois de chegar da escola, tinha a minha rádio. Aliás, eu tinha duas rádios na altura. E até cheguei a sair de uma delas para passar para outras. Mas eu já vos falo daqui a pouco sobre isso. Para já, Shape of My Heart dos Backstreet Boys, que foi a música que passou, a primeira música dessa rádio imaginária chamada Rádio Bircio, e que teria muitas semelhanças com aquilo que é hoje a Antena Web. Baby, please try to forgive me. Stay here, don't put out the glow. Hold me now, don't bother. If every minute it makes me weaker, you can save me from the man that I've become. Oh yeah. Dia 20 de novembro de 2000 foi então o dia em que se exibiu esta melodia. Mas deixem-me só voltar um pouco atrás. Quero contar-lhes uma coisa. O meu primeiro programa, que ainda foi no canal suíço, aliás, O canal suíço, eu tinha dois programas no canal suíço. Um deles, bem, eu não vou falar muito aqui em nomes. Existem milhares de pessoas com o mesmo nome, portanto, vão ficar a saber o mesmo. Mas não é um nome fictício. Recordo-me que eu tinha duas primas que aderiam muito a estas minhas brincadeiras. E lembro-me de uma emissão que para mim foi épica. Foi quando tentamos imitar, eu e a minha prima Susana tentamos imitar o desenrolar dos acontecimentos do videoclipe Body Moving dos Beastie Boys com a mixagem do Fatboy Slim. Foi algo realmente hilariante. Aquele colchão que tínhamos, que não, que eu tinha, um colchão de sala. Normal, que foi comprado para estar ali a brincar com os bonecos, com os legos, enfim. Mas naquela altura foi o palco de um canal de um programa de televisão. Foi o palco de um programa de um canal de televisão. Era o canal suíço. Eram 10 e pouco da manhã de sábado. Foi uma alegria. Bom, mas voltando à Rádio Bircio. A rádio depressa se expande. Agora, porque a edição de hoje, por causa da promo, foi um pouco preparada, ainda à pressa. Eu não vou ter tempo aqui de trazer esse registro. Mas recordo-me que a Rádio Bircio, no princípio de 2001, chegou a receber uma carta da Rádio Cidade a pedir-nos para que não passássemos tão boa música porque eles estavam a perder a audiência. Eu cheguei a ler essa carta e a gravar esse registro porque achava que era um registro de grande qualidade, ou seja, sinal da nossa, não é? Da nossa evolução. Bom, a verdade é que as coisas seguiram e curiosamente, pouco depois, a Rádio Cidade fechou. Como é lógico, sendo uma rádio imaginária. Eu não recebi nenhuma carta. Mas os factos fizeram uma engraçada coincidência. Bom, estávamos no ano 2001 e até aí tudo o que eu tinha era um pequeno móvel com um leitor de cassetes que também gravava. Bom, e tinha realmente as minhas 37 cassetes. De áudio. Mas era muito pouco. Porque eu já não fazia só o programa da tarde. Eu fazia as matinas da Rádio Bircio. Aliás, esse foi o programa que durou mais tempo. Durou desde 2001 até 2008. A altura em que a Rádio Bircio fechou. E durou tanto tempo que ainda fui a tempo de fazer um registro disso. É, eu cheguei a gravar um publicitário para isso. Enfim, é o como se costuma dizer, não ter com que me entreter. Mas eu acho que já não tenho esse registro aqui comigo. Senão, a sério que lhe trazia. Bom, a verdade é que esse programa era feito todos os sábados, das 0 às 2. E sendo uma rádio imaginária, a verdade é que eu levava aquilo muito a sério. Bom, entretanto, a TV Mundi acabou. Acabou a TV Mundi, acabou mais tarde a nova televisão e ficou só a Rádio Bircio. Aliás, eu também tinha um canal que era o Bar TV e o Bar TV tinha muita. Era basicamente só jogos de computador. Era giro. Bom, surge então essa rádio. E a rádio, como eu já vos disse aqui há bocadinho, que ela tem muito a ver com aquilo que é hoje a Antena Web. E porquê? Porque depois, mais tarde, surge a Rádio Bircea 2, que era a primeira rádio digital do grupo. Surgiu no dia 22 de julho de 2003. Já na altura tinha centenas de cassetes, 4 leitores, entre... Aliás, tinha mais, teriam 6, 7 leitores entre CDs e cassetes. E tinha já um gravador portátil para fazer as minhas próprias, para fazer as emissões no exterior. Sim, cheguei a fazer disso. Ao mesmo tempo, surgiu então essa rádio que era a primeira rádio digital. Eu ainda não tinha internet, mas brincava, não é? Tinha aqui os CDs, passei os CDs para o computador e fazia música a partir daí. E fazia programas a partir daí. A vida continuou. Surgiu a rádio Primeira Mão, que era uma espécie de antena de informação dos dias de hoje. Era uma série de programas informativos e de debate, não é? E tínhamos também a Rádio Líder, que era uma espécie de antena best. Podíamos dizer que a Rádio Bircea seria uma espécie de canal 1, a Rádio Bircea 2 seria uma espécie de canal 2. Sim, peço desculpa, a Rádio Líder seria uma espécie de antena best e a Rádio Primeira Mão seria uma espécie de antena de informação. E a Rádio Bircea seria também uma espécie de antena web internacional, porque nós tínhamos emissões por toda a Europa, no caso. Eu lembro-me de dizer que são 8 horas em Portugal continental, são 11 horas em Moscovo. Olá, bom dia, Moscovo. Enfim, essa rádio Bircea 2 seguiu assim até 2008. Depois acabou para surgir a Portugal FM. E aqui sim que tenho um registro que já vos mostro daqui a pouco. Para já, vamos a mais uma música e que eu espero que possam também apreciar. A música que eu vou escolher não é a primeira, mas é das primeiras das minhas cassetes de vídeo, designadamente a número 4. Chama-se That Don't Impress Me Much. Vamos voltar atrás no tempo. Mas acho que vale a pena, para também descansarmos um pouco de toda essa informação. Depois quero contar-vos o salto para aquilo que é hoje a Antena Web. You thought they were pretty smart, but you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular original, know-it-all. Oh, you think you're special. Oh, you think you're something else. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that'll keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh-huh, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve, just in case. And all that extra home jail in your hair, I'd lock it, cause heaven forbid it should fall out of place. Oh, oh, you think you're special. Oh, oh, you think you're something else. Okay, so you're Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that let me get in. I can't believe you kiss your car goodnight. Now come on, baby, tell me, you must be joking, right? Oh, well, you think you're something special. Oh, well, you think you're something else. Okay, so you got a car. That don't impress me much. So you got the moves, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Now you think you're cool, but haven't got the touch. Nah, don't get me wrong, yeah, I think you're alright, but that won't keep me warm. Don't impress me much. Uh-huh, yeah, yeah. Okay, so what do you think, you're Elvis or something? That don't impress me much. Oh, that don't impress me. De volta, ouvintes, depois desta música da Shania Twain, disse que vos explicaria como é que chegamos até a antena web. Bom, primeiro que tudo, algo que ia mostrar há pouco, como viram aqui, houve aqui uma chamada aqui para a estação. E eu, enfim, tive mesmo que fazer aqui uma pequena pausa. Bom, agora, sobre a Rádio Bírcia 2. A primeira vez que um programa é feito, aliás, ainda mais a sério. Porque essas emissões eu não gravava. Essas. De, portanto, essas emissões da Rádio Bírcia eu não gravava porque era em cassete. E mesmo as edições, portanto, da Rádio Bírcia 2, que já era no computador. Bom, hoje em dia, um disco de 1 tera custa 70 euros. Em 2003, nem havia discos de 1 tera. O meu era de 42 gigas e já era muito bom. Então eu não tinha como gravar essas emissões. Nem tinha a consciência histórica dessa situação. Bom, então, decidi. Eu só fazia uma coisa. Era guardar os genéricos e, por consequência, também, no caso, guardar aquilo que seria o programa mais histórico da Rádio Bírcia 2. E qual era? Era o programa que começou em 2003. Chamava-se Top 10 da Rádio Bírcia 2. E aí, eu guardei várias contagens. A maior parte, eu perdi. Por causa de um problema no computador do meu portátil. Mas ainda assim, algumas ficaram guardadas num CD. Este, por exemplo, era o top 10 de 7 de agosto de 2004. Só ficaram 3 ou 4 contagens aqui em arquivo. Partilho convosco aquilo que eu fazia, um bocadinho do que eu fazia todos os sábados à tarde, impreterivelmente às 4 da tarde. Ten. If you're cold, I'll keep you warm. And if you're low, just hold on. Nine. Ela é a mulher que eu já conheci. Ela é a mulher. 8. Seven. Vou levar-te para casa, tomar conta de ti, dar-te um bom banho, vestir-te um pijama e fazer-te uma babinha, meter-te na caminha, ler-te uma historinha e deixar-te bem calminha. Five. Four. Two. A simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. One. Este era o Top 10 do dia 7 de agosto de 2004. Eu fiz este programa sábado após sábado após sábado, no dia, aliás, até 2008. Todos os sábados eu fazia disto. Ah, não. Havia alguns dos quais eu não fazia, que era quando ficava em Aveiro. E achava que os meus colegas e os residentes que viviam na residência comigo iam achar que eu não batia muito bem ao fazer um programa imaginário. Bom... mas em casa eu era o rei. Quem mandava no meu mundo era eu. E na verdade, isto serviu para que eu aprendesse tudo, não digo, mas muito, o básico, o essencial de que eu tinha de aprender. É verdade que eu já quando tinha 7, 8 anos brincava a fazer de rádio. E até tenho registro disso, mas ficará para uma próxima oportunidade. Agora quero contar-lhe como é que cheguei até à Antena Web, antes que o tempo se esgote. Já agora, só dizer, recordar, eu não tinha internet, como eu disse, portanto, não se surpreendam de ver num top 2004 o Dino Meira. Eram as cedas que eu tinha, portanto, eram as músicas que passavam na rádio Birsa 2. E estas que ouviram com menor qualidade foram gravadas com um microfone ali juntinho ao televisor. Já não tenho essas... Tenho algumas delas aqui comigo, tenho. Porque só consegui arranjar ouvidas na viva. Como eu não sabia o nome dos artistas, gravava as músicas. E então era a forma que eu tinha de ter novidades. Claro, com alguns CDs que eu comprava. Ouviram aqui a Red Blooded Woman, que fazia parte de um Now que eu comprei, mas era das poucas coisas que eu podia comprar em termos de CDs, portanto, porque era uma coletânea, logo comprava um CD com o valor de vários, e portanto, no fundo, era uma compra mais barata. Enfim, o que importa mesmo é que eu segui com a minha vida, entrei para a universidade, mas eu já nessa altura fazia, sempre que podia, de segunda a sexta, o programa das 10 da manhã e também fazia então aos sábados as matinas da Rádio Virção. Aliás, a sessão da meia-noite, que foi um dos programas que abriu a Rádio Antena Web no dia 4 de janeiro de 2010, foi exatamente inspirada nas matinas da Rádio Virção. Bom, as coisas seguiram-se e em 2008 eu acho que Rádio Bírcio era um nome que pouca gente iria compreender. Então decidi mudar para um outro nome. Decidi mudar para um nome que eu achei mais pomposo. E confesso até que durante algum tempo quase foi o nome que Antena Web era para ter. Não. Depois, pensando bem, eu não poderia dar-lhe este nome. Porque, na realidade, não era uma rádio FM. Talvez você esteja a perguntar, mas... afinal de contas, Carlos, qual é que era o nome? Qual é que era o nome? Portugal FM. Era. Era um bom nome. Era um bom nome. Mas... e cheguei a ter algumas coisinhas gravadas com isto. Mas realmente... não. Não fazia sentido. A Portugal FM não poderia ser a rádio de Antena... não podia ser um nome para a Antena Web, porque não era uma rádio FM. Era uma rádio na internet. Achei então que não fazia sentido. Mas na verdade, durante um ano e tal, essa foi a forma que eu encontrei de fazer rádio, já de uma forma mais séria. Já tinha preparado genéricos especificamente. Não era aqueles que encontrava nos sons da do Windows Media Player ou, sei lá, de outros programas do género. Já não ia só buscar sons aos jogos de computador. Já ia, por exemplo, tratar disso em sites que tinham para livre download algumas músicas. Com pouca qualidade, mas eram músicas para rádio. E então, aí estava eu. Bom, 2008, 2009, eu achei que estava na altura de lançar um projeto a sério. Rádio Imaginária, para quem tinha 23 anos, já não era suficiente. Surgiu então, no dia 4 de janeiro de 2010, aquela que hoje existe e que é, para mim, uma enorme realização pessoal. Foi um entusiasmo, foi uma alegria. Agora eu ia fazer algo a sério. Sim, a sério. Eu iria falar para pessoas que provavelmente não me conheciam e que me iam ouvir e sem pena iam avaliar a minha prestação. Sim, iam dizer, oh Carlos, isto está muito bom. Carlos, isto não presta. O Carlos não é bom locutor. Isto é uma pouca vergonha. Não sei o quê. Tudo o que pudesse vir de bom e de mau viria de pessoas que não me conheciam. Sim. Viria de pessoas que não me conheciam e, portanto, não tinham pena de mim. Elas iriam dizer o que pensavam. Mas antes de passar à música, quero recordar com vocês um tema que animou o meu verão de 2003 e que fez parte da Rádio Birsa 2. Chamava-se Melancholic Ballads. Sad things I shouldn't say. Baby, I hope you're okay. But I heard things I didn't wanna hear. And baby, I'm still okay. I know that living with me was sometimes hard. Baby, I know that's true. But it's not so simple as you think. I'm feeling the same later. Please don't say that it's over. Don't say that it's over. All I won't know how to do. Don't say that you'll be gone, or I'll be done. I lost myself inside of you. Sometimes I might seem so ugly. I may be angry, lay down. I know that I'm not that easy to ignore when I'm really mad, 'cause I just pois é. E depois desta música, esta música foi realmente muito badalada, nem que seja só na Rádio Birsa 2, mas foi. Mas voltando à Rádio Antena Web, eu vos disse, sim, era a primeira vez que eu iria falar para o público. Um público a sério, este que agora me ouve. E realmente foi uma grande emoção. Eu senti a emoção, eu falava com os ouvintes, mesmo quando foi a primeira emissão, foi a primeira emissão com muita, mas mesmo muita emoção. Hoje, para terminar o meu, cá por casa, tudo bem, o meu que também é vosso. Cá por casa, tudo bem? Vou deixar-vos com alguns registros sonoros, sem dúvida, referenciando essa data histórica que foi a abertura da Rádio Antena Web. Aí sim, eu já tinha a noção do quão histórico era cada passo que dava nesta etapa. Foi então que eu comecei a guardar todas as emissões e não podia fazer emissão ao vivo. O streaming era muito caro. Mas podia perfeitamente fazer emissões gravadas. Então foi isso que eu fiz. Emissões gravadas. Por isso, tudo o que aconteceu desde 4 de janeiro de 2010, enfim, salvo uma emissão ontem que se tenha perdido, uma emissão ontem que se tenha perdido, mas fora isso, todas as emissões estão em arquivo na Antena Web. Todos os publicitários, todos os passos, até isto, com o que eu vos vou deixar agora, lançado no site radioantenaweb.webng.com no dia 2 de janeiro de 2010. E com estes dados, com estes registros, eu me despeço. Boa tarde a todos e até à próxima semana. Olá, caro ouvinte, daqui fala-lhe Carlos Bonaparte. Estão quase a começar as emissões da Antena Web e nós estamos a preparar-nos para lhe dar muita, muita e boa música. Músicas até que ainda não ouviu em nenhuma outra rádio. É uma aposta. Estamos à sua espera a partir do dia 4, aí desse lado, a ouvir-nos. Um grande abraço. Bem-haja. Próxima estação, Antena Web. 3, 2, 1, agora! Bem-vindos à Antena Web, a sua estação radiofónica em Portugal. Antena Web é a estação radiofónica portuguesa mais recente online. Pretendemos, aqui, trazer-lhe um pouco de tudo. Desde a música portuguesa até à música dos confins lá do outro mundo. Da mais recente à mais antiga. Vamos trazer aqui músicas do século XIX, literalmente. Vamos trazer aqui muita coisa que certamente ainda não conhecia. É esse o nosso principal objetivo. Trazer à radiofonia algo de novo. Algo que, pelo menos aqui em Portugal, nunca se assistiu, nunca se viu, nunca se ouviu. E agradecemos de imenso, caro ouvinte, pela oportunidade que nos dá. We'll be right back.